Solo Salvador, é o senhor Mike Yankee Romeu, conforme o término do reboque, posição 2 do Pátio 3. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Mike Yankee Romeu, até a próxima. Salvador, o gol fez a papa na ponte ontem. Término do giro do motor em Airo. Afirmativo, informamos o término, senhor. Sente, até a próxima. Golf India Papa. Ok, bom dia, obrigado. Solo na escuta do Papa Romeu, Oscar November Lima. Oscar November Lima? Positivo. Prossiga, Oscar November Lima. Autorização de reboque, parte 3, para parte 1, posição 2. Direção de reboque do parte 3 até o gate 01. Gate 02, gate 02. Sente, o Oscar November Lima, reporte para o ingresso no Pátio 1, por gentileza. Ok, obrigado. Iniciando o reporte. Salvador, o TRIP 5557, portão 8, do estacionamento. TRIP 5557, 08 ao portão, quadrante aqui para o solo, reporte para o táxi. Grato. Salvador, autorização de ingresso no pátio 1, Oscar November Lima. Senti, aguarde o Oscar November Lima, mantenha a posição, por gentileza. Ok. Trip 5557, autorizando o táxi via pátio 1 no Taxiway Índia até o ponto de espera da PY0. No ponto de espera pronto, chama a TOEI 1 no 8.95, altímetro 10.11, trip 5557. Mais 13 segundos eu chamo para cópia. Gol 1161, informação aí, confere. Oscar November Lima na escuta? Na escuta. Autorizado até o portão 02, seguindo a aeronave da Azul à frente. Oscar November Lima, até o 02, reposte no término. Ok, obrigado. Iniciando. O gol 1161, pronto, cópia? Uno 161, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leida, pós Leida voa direto por São Bride, onde intercepta a rota para Zulu 16 até Bravo até o Zulu, pós via rota do plano de voo. 5045 é o transponder, o controle em 119.80, Uno 161. Coloca a cabeceira 10, vento 070 graus, 4 nós. Cotejamento correto, 09 é o portão. Reposte quando pronto, pressionamento, pushback, ou no 161. 557, decola os 24, tira o controle 1198. 198, graças, boa noite. Controle Salvador, boa noite, trip 5557, passa 1000 pés. 5557, sul, mantenha 3 a 0, Fernando Elvis, lá. Vigilância, 5000. Firmar pro trip? Sub, mantenha 360. 360, graças. Poderia voar a Leda da presente, o 5557? Após 2 mil pés, autorizado. Prato. Até a próxima. Até a próxima, bom dia. Salvador, o trip 5557. Prossiga. Eu vou abrir, senhor. Aguarde. Gol 1161, devido a obras nesse setor, segue a orientação da Infraero, reportando táxi. só pra informação, segue a orientação da infra-aérea, ok? 5557 autorizado, bridge. Bridge, grato, senhor. Trip 5557, Recife agora, 1251, alterna 123.95. 1251, 1235, confere? 1161 para o táxi, com 122 a bordo, autonomia 0402, alterna Galeon. Confirma apenas o POB, por gentileza. 122. 1161, autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera pronto, 18895, altímetro 10111, bom voo. Autorizado táxi via pátio 1, índia, ponto de espera do 10, torre 1 no 9, sinal 95, ajuste no 0 no 1, gol 1161. Obrigado, bom dia. Amador, bom dia, TAM 3601, informação Foxtrot. TAM 3601, informação Foxtrot, confere. Pronto, cópia, nível 360, São Paulo, Congonhas. Prossiga. TAM 3601, Salvador, para Congonhas, autorizado, nível de voo 360, decolado da pista no zero. Primeira curva direita, descida seria da El, Leda após Leda, voo direto por São Bridge, onde intercepta a rota UPS do Lu 16, Debrava até o Zulu, após ver a rota do plano de voo. 5057, eu transpondo, eu controle em 1998, TAM 3601. Aprovado, São Paulo, Congonhas, 360, decolando no zero, direita da El, Leda, Bridge, UPS do Lu 16, BHZ, conforme. 98 ao controle, 5057 no transponder do 3601. Correto, 05 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback para 3601. Passará. Decolos 40, chega o controle 1198. 198, obrigado, bom dia. 1161, gol. Controle, muito bom dia, gol no 1161, passando mil pés, da Eoleta Bridge. Dia 1161, 360, era da El Vigilância. 360 autorizado, visual no setor autorizado, direita, Bridge. Negativo, Bridge autorizado, Leda. É, perdão, era Leda mesmo. Obrigado, gol no Uno mesmo. Salvador, o TAN 360 no posicionamento, portão 5. TAN 360 no coordenação aqui de Sol, é ponto para o táxi. Porta na 360. Frequência 251, altera 1-3395. 251-3395, bom, 3.01, 164, 45, Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Taxiway Índia. No ponto de espera chama a torre, 1 no 8 decimal 95, altímetro 0 no 1, bom voo. E ao ponto de espera 1895, 3.01, obrigado, avó. Torre Salvador, tá 3601, pode estar no 0 lá. São 3601, na linha da cola cabeceira 10, vento calmo. Vem da cola 90, 3601. São 3601, decola 54, chame controle 1198. 198, 3601. Sobre Salvador, tá 3601. Dia tá 3601, contato radar, Cidadel. 3601. 3601, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 3601, 3395, está 3601, avança.